Romeu, Romeu Golf, livre acionamento, chame táxi. Romeu, Romeu Golf, confirmando, livre o táxi, chame para ingresso na 17. Afirmativo, pode chamar 118-95. Romeu, Romeu Golf, pode prosseguir até a cabeceira 17, chama alinhado, pronto para a decolagem. Ok, vou trocar aqui. Romeu Golf, livre a decolagem da 17, o vento é de 120 graus com meia dúzia de nós. Copiou, Romeu, Romeu. Romeu, Romeu Golf, troca para 118.95, em inglês. Romeu, Romeu Golf, livre a decolagem da 17, o vento é de 120 graus, meia dúzia de nós. Romeu, Romeu Golf decolado aos 1-3, chame o controle em 1-19.8, tenha um bom dia. 19.8, obrigado, meu. Sacramento, posição 9. 6251, autorizado, puxa o sonamento no 9, chama para o táxi. Autorizado, chama táxi. Para o táxi, Xanar 6251, 146, 5 horas e 20, galhão. Livre o táxi, pátio 1 e Índia, para o ponto de espera da 10, altímetro 10, 15, chama o trono para a decolagem, vou chamar 251. Pátio 1 e Índia, ponto de espera da 10, chama para a decolagem, Xanar 6251. Bom dia, 6251, autorizado a alinhar e decolar na 10, vento de 090 graus por 4 horas. Alinhar e decolar, autorizado, Xané 6251. Oxe 6251, decolou aos 39, chame o controle em 119 decimal 8. 119 decimal 8. Controle 198, bom dia Torre Salvador, 735 no 7, está a uma milha do Índia Serra, baixo para lá. Bom dia, 735 no 7, avistado, vento é de 1110 graus com 5 nós, altímetro no 0, 1-5, autorizado pouso na cabeceira 1-0. Bom dia, autorizado pouso 1-0, 1015 ajuste, 735 no 7. Sete, seu solo foi 53, taxi via Alfa e Juliette para o portão 11, pode manter a minha escuta. Alfa, Juliette, portão 11, sua escuta, 5 no 7.